Aí tu chega na cena, vê uns mano pagando de pau, outros pagando de pão. Mas chega em casa e não consegue falar nenhum eu te amo pra própria mãe nem pro pai. Esse é o respeito do rap de hoje. Revolução sem pegar a mão do próprio irmão. Como se o tempo falasse muito mais do que a atitude. Né? A luz. E molecagem não tem a ver com conceito. Não confunda a imagem com atitude e respeito. O homem que é de verdade assume a responsa com o peito. Respeito tá no agora, não no que tu já tem feito. Não tem a ver com conceito. Não confunda a imagem com atitude e respeito. O homem que é de verdade assume a responsa com o peito. Respeito tá no agora, não no que tu já tem feito. A luz tá num caminho estreito. Sobre as águas me deito bom. Era o tempo que o efeito vinha do coração. São um favor, menos imagem, mais amor. Sem rancor, mais sabor, mais verdade. Vou me encontrar com o meu eu para saber aonde se perdeu o sincero e real valor interior do meu caminhar. Não serei mais pelo que tenho. O que me faz ser algo é dar valor ao meu empenho. Creio, dificuldade é o resumo de evolução. Mas aqui grito vivo já, mas não estende a mão, irmão. Não pratica um perdão, tudo pra aqueles é cão. Até o cão tá cansado de usarem seu nome em vão. Pouca luz pra muita palavra sobre o oposto. Cada um tem uma cruz, não precisa botar do outro fosco. Já tomou conta da visão que dizem limpa. Trablete no triplex, pras crianças o crânio trinca. Ninguém mais brinca e sim trabalha. O tempo fute, bola é de good. Se não for no game é palha. Pessoas falhas se dizem falhas, acabam perfeitas falhas. Reconhecida é o grande passo pra ser aceita as tralhas. Olhar sincero, olha as veias e não malhas. O fim é o pó, isso e só. O fim é o pó, o fim é o pó. Isso e só, o fim é o pó. Como sempre, o recomeço é o peso. O fim é o pago preço. O fim é o pó, isso e só. Isso e só, o fim é o pó. Um verdadeiro antibiótico de rua pra essa rua suja e doente. Dou raiz, antibióticos de rua. Os instrumentais, nosso grande amigo Nomad Magush, man. Demos valor à verdadeira cultura, né? Não que tá na moda que vai ser passageiro. Vai ser passageiro.